nosso tema de hoje, observai os pássaros do céu. Um pouco diferente dos temas que normalmente surgem nas palestras. Esse tema foi tirado do Evangelho, segundo o Espiritismo, do capítulo 25. E ele nos fala o seguinte para a gente poder entender. Não ajuntei tesouros na terra onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Mas formais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, ou melhor, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. E pergunta, não sois muito mais do que eles? E ele continua depois. E no decorrer desse texto, que faz parte do Evangelho de São Mateus, observando o que está escrito, no primeiro momento a gente pensa que nós não precisamos fazer nada porque a providência divina provê tudo para nós. Então, como ele diz, observa os pássaros do céu. Eles não plantam e não colhem. E Deus dá tudo para eles. Dá o alimento diário. E observando, então, a gente pensa, bom, eu não preciso fazer nada porque a cada dia eu terei o meu alimento. Está escrito, Deus vai proporcionar isso para mim. Mas isso seria um contrassenso se a gente analisar isso com outras passagens do Evangelho. Como que eu não vou fazer nada? Como que eu vou esperar que tudo caia do céu? Seria, no mínimo, inquietante. E lendo a explicação que tem depois, ele nos esclarece o que que Jesus quis dizer nessas palavras. O que ele quer dizer é que nós, muitas vezes, nos preocupamos mais com o nosso dia a dia, com o dia de amanhã, com os nossos problemas, que nem são problemas materiais, como o fato de termos o que comer, a preocupação de termos amanhã o que comer, de termos o que vestir, do que será do dia de amanhã. E em vista disso, a gente faz com que o nosso dia a dia ele seja voltado a angariar bens, a nos cercarmos de provisões materiais, muitas vezes bem além daquilo que a gente poderia consumir. Então, a gente vê nisso que o círculo ele está girando para o lado errado. Ao invés de nós nos preocuparmos com os tesouros do espírito, nós nos preocupamos com os tesouros materiais. E nós ficamos juntando, juntando e juntando. E muitas vezes a gente abre as nossas despensas e nos deparamos com comida vencida. A gente chega nessa época do ano e existe uma campanha nos pedindo, dá uma olhada no teu armário se não tem um casaco sobrando, porque tem gente que não tem nenhum. E essas pessoas estão, às vezes, morrendo de frio. E por que que a gente tem isso sobrando? Porque a gente está focando no tesouro errado. A gente está juntando as coisas onde elas não vão ter uma serventia, talvez, tão boa quanto elas teriam se a gente conseguisse olhar mais de um plano mais horizontal. Junto com isso, com essa ideia do texto, ela nos traz também a lei do trabalho. Hoje nós estamos aqui reunidos e nós temos várias potencialidades, seja dentro de nós, que nós cultivamos, ou seja, ao alcance da nossa mão. Tudo isso foi possível através do trabalho que o homem desenvolveu aos milhões de anos que ele existe sobre a Terra. Se a gente for pensar Lá antigamente, quando a gente estudou, na pré-história, o homem vivia dentro de uma caverna e muitas vezes com a pele de um animal para se cobrir. E através da invenção do fogo, que foi uma das maiores invenções da humanidade, ele deu um passo gigantesco na evolução dele. E começou então a melhorar, a progredir. E através do nosso trabalho, seja ele o trabalho físico ou mesmo o trabalho intelectual, a gente consegue que cada vez que a gente bota o trabalho à frente, a gente tem do nosso lado o auxílio que a gente pediu na oração inicial e, como diz aqui também no texto, o auxílio dos bons espíritos. Cada vez que a gente coloca a boa vontade em ação, a gente está sendo auxiliado e as coisas fluem. Tudo que está se descobrindo hoje já existia. O homem é que não tinha acesso. Na verdade, não são descobertas, são apenas uma maneira de fazer com que o conhecimento ele venha à tona, ele aflore. E a gente vê hoje a evolução, a rapidez com que muitas coisas estão surgindo, que a gente chama de evolução, de progresso. Tudo isso para tornar a nossa vida mais confortável, para fazer com que a gente consiga, através das descobertas, melhorar a condição de vida de muitas pessoas. A medicina é um exemplo disso. Se descobre todos os dias uma cura ou um remédio novo para fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, que a gente pudesse se preocupar com as coisas mais essenciais para nós mesmos. E nessa busca, então, é que a gente vai levando a nossa vida. Tem uma passagem aqui falando dessas provisões, em que ele diz: a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Então a gente vê que a gente ainda está bastante longe disso, né? Mas mesmo estando longe, a gente movendo essa vontade, essa energia, a gente pode, cada um de nós, fazer com que essa distância ela se torne um pouco mais curta. Então, como ele diz ali, o supérfluo de um vai ser o suficiente de outro. A gente vê em cidades maiores, onde existe uma população muito grande que mora nas ruas, em que as pessoas, elas, quando vão colocar comida fora, elas já colocam dentro de um sacola, uma sacola plástica, e elas não colocam no lixo. Elas colocam amarrada numa árvore, em algum lugar mais alto, que os animais não peguem, porque elas sabem que as pessoas, quando vão passar ali para procurar o lixo, elas já sabem que ali tem uma comida. É uma maneira de amenizar, de repente, para aquela pessoa que escolheu aquela vida, né? Aquele tipo de situação. Ainda não é o suficiente, mas é uma maneira. E cada um de nós pode sim achar uma maneira de repente tornar a vida de alguém mais simples, mais prática. Seja através do nosso trabalho, como foi dito, trabalho físico, trabalho intelectual, pensando em coisas que possam melhorar essa situação, ou tendo ações práticas, né? Todos os anos tem a campanha do agasalho, existem campanhas de alimento, existem trabalhos direcionados em épocas do ano, épocas festivas, né, de Natal, com crianças carentes. Então existe uma população toda à espera de que cada um de nós consiga, de repente, mover essa esse sentimento interno, essa ação, e que precisa ser feito. Porque é isso que vai fazer com que a gente dê um passo adiante, que a gente consiga realmente nos aproximarmos e, na essência da palavra, dizer que realmente a gente é irmão, né? Não nos cabe julgar a situação da vida de cada um. Por que que tal pessoa está passando por tal necessidade? Se a escolha dela sempre é, mas se é uma escolha consciente ou não. Não nos cabe julgar. Nos cabe fazer o que está ao nosso alcance. Tornar muitas vezes essa ação, que pode ser que isso faça com que ela desperte. Essa proximidade faça com que ela realmente mude, perceba que sim, alguém se interessa, que ela não está sozinha. E talvez cada um de nós também já passou por um momento desses e que foi ajudado, né? Então, é esse intercâmbio de esforços que nos ajuda a progredir.